Feliz ano novo, vem começar de novo, só com bons pensamentos, vem viver esse momento de felicidade, de fé e boa vontade. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, vem começar de novo, só com bons pensamentos, vem viver esse momento de felicidade, de fé e boa vontade, para que seu dia a dia seja sempre alegria. Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná, no melhor ano novo. Dolly, Guaraná, Dolly,